Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 22 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Temer diz não ver irregularidade em doações feitas por Graça Foster. Collor diz que foi vítima de golpe parlamentar em impeachment de 1992. Justiça revoga benefício do semiaberto para Suzane von Richthofen. Carlos Siqueira dispara contra a Marina. Ela que vai mandar na rede dela. Abdelmassi contava com o suporte de políticos, cartolas e policiais. Brasil destina somente metade dos recursos para a saúde pública. TCU vai investigar transferência de bens de Graça Foster aos filhos. Aécio Neves promete correção no imposto de renda e reajuste real do salário mínimo. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O tempo não muda na região. No sul de Minas Gerais, há risco de geada ao amanhecer. O sol aparece em todas as áreas e não há previsão de chuva no Sudeste brasileiro nesta sexta-feira. Região Norte. Todo o sul da região permanece sob o domínio de uma grande massa de ar quente e seco que mantém o tempo firme, com sol forte e sem chuva. No norte do Amazonas e do Pará e no Amapá, ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Chove a qualquer hora em Roraima. Região Nordeste. O tempo não muda no Nordeste. Faz sol em todas as áreas e ocorre chuva passageira apenas na faixa leste da região e no centro-norte do Maranhão e do Piauí, com todas as nuvens o dia todo. Região Sul, dia de sol em todo o sul do Brasil. A temperatura sobe em todas as áreas. No centro-sul do Rio Grande do Sul, algumas nuvens se formam a partir da tarde, mas não chove. Região Centro-Oeste, o tempo segue firme e seco em toda a região. A umidade do ar fica baixa durante a tarde e não há condições para a formação de nuvens. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Para uns, isto é orgulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Nante na web. É Néctar Solar. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Programa do Carlos Pitti. Alô, meu povo! Alô, ouvintes da Rádio Canal 1 da Antena Web! Aqui quem está falando é o cantor Carlos Pitt, todas as sextas-feiras, às 10 da noite, com transmissão em rede, diretamente de São Paulo, tem programa Carlos Pitt, a programação mais sertaneja do Brasil, com a presença dos melhores artistas. Eu espero você, sexta, às 10 da noite, na Canal 1. Um forte abraço e até lá! Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Carlos Siqueira, o coordenador da campanha de Eduardo Campos do PSB à presidência, deixou na manhã desta quinta-feira o posto na composição da nova chapa, encabeçada por Marina Silva. Depois da morte do socialista, a Rede Sustentabilidade, liderada pela ex-senadora, passou a ganhar espaços do PSB na campanha. Militante antigo do partido, Siqueira rompeu com a campanha presidencial, alegando desentendimentos com Marina. De acordo com ele, a contribuição está encerrada com a morte do amigo. Irritado, Siqueira reclamou da deselegância da ex-senadora e questionou com total postura no momento da oficialização da candidatura as próximas decisões, e o restante da campanha devem ser ainda mais complicados. Na chegada à Executiva Nacional do PSB na Asa Norte, em Brasília, ele considerou a troca normal. É uma nova fase, tem que ter uma nova coordenação. Eu disse claramente isso a ela, a Marina, ontem, que eu não ficaria nessa coordenação, afirmou ele. Questionado se retornaria à função caso a presidenciável pedisse, ele negou. Eu estava na coordenação de uma pessoa que era do meu partido, em quem eu tinha estrita confiança. Agora que terminou essa fase, vai ter a nova candidata e essa nova candidata deve escolher o seu coordenador, completou. Marina ainda é aguardada para a reunião. O vice-presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira que não vê nenhuma irregularidade no fato de a presidenta da Petrobras, Graça Foster, ter doado dois imóveis aparentes após a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos. Sob o foco jurídico, é a coisa mais natural que acontece. A ideia é essa. Houve uma doação com usufruto. Todo mundo faz doação com usufruto enquanto viver. É, Michel Temer, mas ela doou os bens depois da questão da Petrobras. Só depois é que essa doação se concretizou, explicou Temer, após participar do Seminário Brasil nos Trilhos, organizado pela Associação Nacional dos Transportes de Passageiros sobre Trilhos e Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Temer acrescentou que a doação é anterior à decisão do Tribunal de Contas da União, TCU. Pelo que li nos jornais, a doação foi feita bem antes, pelos idos de março. Portanto, antes da primeira decisão do TCU, não houve ilegalidade nenhuma. É a coisa mais comum fazer doações. Esta notícia ainda estará de volta, porque temos ainda a decisão do TCU sobre o caso. Daqui a pouco. Candidato a senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello, afirmou que o impeachment que o tirou da presidência da República em 1992 foi um golpe parlamentar. A declaração foi dada no programa de estreia no horário eleitoral. No começo do programa, a apresentadora e o locutor disseram que Collor teve a carreira interrompida por falsas acusações e foi perseguido e caçado pelos políticos. Fui afastado somente supondo que as acusações que faziam à época eram verdadeiras. Sem nenhuma prova disso, argumentou o ex-presidente. Segundo Collor, os movimentos que levaram milhares de pessoas às ruas foram todos orquestrados. Em depoimento, Collor citou que foi absolvido de duas das acusações pelo Supremo Tribunal Federal em 1994 e abril de 2014. O ex-presidente não foi condenado na última absolvição por falta de provas pelos crimes de desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e corrupção passiva. Ao final do programa, a apresentadora se dirigiu diretamente aos concorrentes de Collor. Agora que tudo ficou bem claro, que não venham os adversários com baixaria nem calúnias. Collor é ficha limpa, concluiu. Durante o mandato, denúncias de irregularidades foram veiculadas na imprensa envolvendo pessoas próximas a Fernando Collor, como ministros, amigos do presidente e a primeira-dama Rosane Collor. Em 1992, foi revelado que o ex-presidente pagava despesas pessoais com dinheiro de uma conta fantasma mantida pelo ex-tesoureiro da campanha presidencial, Paulo César Farias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, não me surpreende a reação de determinados políticos, porque os conheço e convivi muito de perto em mais de 30 anos de Brasília. Portanto, estes e tantos outros confiarem na repetição de mentiras e mantras para fazerem com que vire verdade, só nos causa repulsa. O senador Collor de Mello vai para a televisão afirmar que não houve mobilização popular pela sua retirada do poder. Ora, achar que houve uma orquestração dos caras pintadas, que presenciei muito de perto em Brasília, é mistificação, só referendada por quem lhe deve algum tipo de obrigação, favor ou professa a mesma cartilha. Precisa explicar, no entanto, porque o doleiro Youssef depositou recentemente alguns mil reais em suas contas. A presidente Dilma considera o Brasil um feudo, onde os funcionários públicos que servem ao seu governo e que são pagos por nós são obrigados a proteger diretores, como os da Petrobras, incluindo a presidente da empresa Graça Foster, de malfeitos de que são acusados. Graça precisa explicar por que, após o surgimento das acusações e sob ameaça de ter seus bens colocados em indisponibilidade, transferiu-os para filhos e parentes. Se existe um Tribunal de Contas da União para defender os interesses do contribuinte do país, este deve ter suas atribuições respeitadas, bem como as investigações que faz e que detecta malfeitos cometidos e que tem crescido nesses últimos anos. É um sofisma da presidente da República enumerar algum tipo de sucesso de gestão destes a quem ela e Lula nomearam para justificar que estejam isentos de investigações e de respeito à lei. Não dá para aceitar alguma coisa que não seja fazer sem roubar. Condição transitória de mandatários do país não lhes dá passaporte de impunidade e muito menos de se considerarem acima da lei. Transita por caminhos nebulosos o ex-presidente Lula ao querer atribuir a certa imprensa as adversidades do governo, do seu partido e de muitos de seus militantes, alguns inclusive hoje na prisão. Desde há muito que o ex-presidente Lula, juntamente com José Dirceu e outros, prega o controle da mídia. Agora a presidente Dilma vem com algo semelhante, o projeto dos conselhos populares, que nada mais é do que uma tentativa de usurpar o poder do Congresso Nacional, dos futuros presidentes da República e subjugar o país à vontade dos que hoje dominam as decisões através do aparelhamento da máquina pública. Meus caros ouvintes e leitores,

O EI pode ser detido e derrotado se for perseguido no Iraque e na Síria, afirmou nesta quinta-feira o general americano Martin Dempsey. Esta é uma organização que tem uma visão estratégica apocalíptica que eventualmente tem que ser derrotada, disse o general Dempsey. Pode ser derrotada sem nos voltarmos também para a parte dessa organização que está na Síria? A resposta é não. O secretário americano de defesa, Chuck Hagel, destacou que eles aliam ideologia e uma sofisticação estratégica e tática de nível militar. São extremamente bem estruturados. Isso está além de qualquer coisa que já vimos. O presidente francês, François Hollande, defendeu nesta quinta-feira uma ampliação da mobilização internacional para deter o Estado Islâmico. Isto não é apenas um grupo terrorista como conhecemos, disperso e com vários líderes. É uma organização terrorista que decidiu escravizar, aniquilar e destruir. Se o mundo não se organizar em relação a este grupo, teremos outras imagens horríveis, disse Hollande, que propôs uma conferência internacional contra o Estado Islâmico e a favor da segurança no Iraque. O ministro da Agricultura, Nery Geller, e representantes da Secretaria e Relações Internacionais do Ministério viajam hoje para o Irã e o Egito, onde vão negociar o fim do embargo à carne bovina produzida no estado de Mato Grosso. Os países suspenderam as importações de carne matogrossense devido a um caso de encefalopatia espinosiforme bovina, EEB, popularmente conhecido como doença da vaca louca. A delegação brasileira deve se encontrar com o ministro da Agricultura iraniano, Mohammad Rojati, no domingo, e com o ministro da Agricultura do Egito, Adel El Beltaji, no dia 28. O ministro da Agricultura confirmou em março um caso de vaca louca em Mato Grosso. A carne não chegou ao mercado de consumo. Na época, exames feitos em um laboratório do Reino Unido apontaram um caso atípico, tipo H da doença, que costuma ocorrer em animais mais velhos e que não está associado à ingestão de ração contaminada, o que traz menos riscos. O presidente ucraniano Petro Poroshenko prometeu nesta quinta-feira falar de paz com seu colega russo Vladimir Putin durante uma cúpula regional prevista para 26 de agosto. Todo mundo está cansado de guerra, declarou Poroshenko, citado pela presidência, acrescentando que convencerá Putin a retirar os combatentes rebeldes do leste da Ucrânia durante a cúpula regional em Minsk, capital de Belarus. Os dois presidentes se reunirão nesta ocasião em Belarus, na presença dos líderes da União Europeia. Moscou nem Kiev comentaram sobre o encontro oficial entre Putin e Poroshenko, que seria o primeiro desde uma breve reunião na França em 6 de junho. A Rússia é acusada pela Ucrânia e por alguns países ocidentais de facilitar o trânsito de armas e combatentes através da sua fronteira e de fornecer armas aos separatistas, o que Moscou sempre negou. A reunião em Minsk acontecerá após a visita a Kiev no sábado da chanceler alemã Angela Merkel em um gesto de apoio ao governo pró-ocidental. A Ucrânia também anunciou nesta quinta-feira a apreensão de 2 blindados do exército russo durante a sua ofensiva para isolar ainda mais os rebeldes separatistas na fronteira com a Rússia. Mulheres que comem macarrão instantâneo pelo menos 2 vezes por semana correm um risco maior de desenvolver pressão alta, glicemia e colesterol elevados, alertaram cientistas americanos nesta quinta-feira. O estudo se concentrou na análise de dados de 10.711 adultos, mais da metade dos quais eram mulheres, na Avaliação Nacional Coreana de Saúde e Nutrição. Cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, descobriram um risco 68% maior de que mulheres

com serviços semelhantes ao Sistema Universal de Saúde, o SUS. Enquanto os recursos da União, de estados e municípios com a saúde pública representam 4,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, a Espanha investe 7,1%, o Reino Unido, quase 8%, e o Canadá, 7%, por exemplo. Para especialistas, o baixo financiamento interfere diretamente na qualidade dos serviços. O investimento total em saúde corresponde a cerca de 9% do PIB. Desse valor, entretanto, quase 5% são para despesas privadas, como os gastos com remédios e planos de saúde. Estão matando os pobres pela saúde pública. Pesquisa feita pelo Datafolha, a pedido do Conselho Federal de Medicina, mostrou que pelo menos 9 em cada 10 pessoas estão insatisfeitas com os serviços de saúde no Brasil, tanto público quanto particular. A presidente do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, SEBES, Ana Maria Costa, diz que as contas mostram que o sistema público não é prioridade. O gasto público brasileiro é aquém de países com sistema universal, diz. Quem acaba prejudicada é a parcela mais pobre da população. A faixa mais pobre gasta mais com medicamentos, enquanto os que ganham mais gastam com planos. Temos um panorama que acirra a desigualdade social no Brasil. Para a professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Lígia Bahia, o financiamento atual é suficiente para meio SUS. Temos um orçamento deficitário. Estão descumprindo o que está escrito na Constituição. O que foi proposto na Constituição é muito maior, diz. Lígia se refere à previsão da Carta Magna para o uso do orçamento da Seguridade Social, que foi de 456,3 bilhões em 2011. Por exemplo, com a saúde, a transferência não ocorre na prática. A saúde tem sido financiada com um orçamento insuficiente para arcar com um setor que tem, necessariamente, expansão de gastos, diz Lígia. Para as especialistas, é urgente que a União se comprometa a gastar 10% da receita corrente bruta com o setor. A demanda está em um projeto de lei que tramita no Congresso. A vida de luxo levada por Roger Abdelmassi em Assunção, capital do Paraguai, incluía uma mansão em bairro nobre, uma Mercedes e um Kia Carnival, chofer e idas a restaurantes caríssimos. Para justificar tamanha ostentação, o ex-médico argumenta que a mulher, a ex-procuradora da República, Larissa Maria Sacco, bancava as despesas da família, que inclui 2 filhos pequenos. Para o Ministério Público de São Paulo, entretanto, o ex-fugitivo, procurado pela Interpol, se beneficiava de um esquema de lavagem de dinheiro, que incluía repasse de somas altas às empresas de fachada para não chamar a atenção das autoridades. Com os recursos, Abdelmassi pôde se manter lá fora, mas teria contado com o auxílio, segundo o ministro antidrogas do Paraguai, Luiz Alberto Rojas, de gente poderosa. Ele tem contatos influentes, tanto no Brasil como no Paraguai, muito influentes, desde políticos, policiais corruptos e até dirigentes internacionais do futebol, disse Rojas em entrevista à imprensa. De hábitos refinados, Abdelmassi mantinha a discrição, embora não levasse uma vida reclusa. Na escola dos filhos, apresentava-se como Ricardo Galeano. A polícia suspeita de que ele tenha comprado um documento falso. As informações colhidas a partir da prisão de Abdelmassi ajudarão o Ministério Público a entender como funcionava a rede de auxílio que mantinha o ex-médico foragido. Em 2010, o promotor Roberto Lisboa chegou a pedir o bloqueio de bens da mulher de Abdelmassi, mas a justiça negou. Dessa forma, ela teria ficado livre para constituir empresas fantasmas, cuja finalidade era receber dinheiro repassado por pessoas que estão sendo investigadas, entre elas, parentes e funcionários leais do casal. Resta agora a investigação da Polícia Federal para saber quais os políticos envolvidos com este cidadão foragido da polícia. O presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nader, disse nesta quinta-feira que vai investigar a transferência de bens da presidenta da Petrobras, Graça Foster, a seus dois filhos. Essa diligência vai averiguar se houve realmente esta doação, se foi de forma planejada, ver quais as consequências disso dentro do processo que está em andamento, explicou o presidente do TCU em evento no Rio de Janeiro. Segundo Nader, o processo só será retomado com a conclusão da investigação. Se for necessário mais que uma semana, daremos mais prazo para que o relator coloque isso na pauta. Queremos a segurança das informações, frisou. Pelo certo, pelo errado, Graça Foster transferiu os bens depois da notícia de Pasadena envolvendo a Petrobras. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.